parte intermediária do pátio 3, ok? Parte intermediária do pátio 3. Gente, ao lado do 27 ali? Na Delta e mantenha. Mantendo a Delta, uma 704. E aguarda no intermediário, vou até dizer. Positivo, deixa a parte, a saída do pátio 3 livre, que temos a aeronave da companhia no 5 e vai realizar o pushback. Enter. 1-0 no perfil da saída Momo, aguarde contato radar. Obrigado, sem atraso. Estamos pousando 925. E 3-1-0 na Momo, 6-2-1. Web 6-2-1 no contato radar, 3-1-0 na saída Momo. 2-1. Mantenha 1-0, voo 974. Bom, 1-8, zero meio atualizado, Aracaju. Bom, pimenta, 7 decorando a Leste, esquerda, na Boca Jama. 198, 5424, confirma o nível. 190, 190, 1806. Qual o estimado de acionamento? 6720, chame a torre, 1-8, decimal 6. 6702, torre, 18-6. Afirmativo. Obrigado. Voo 1-777 decolou os 25, chame controle em 119-8, voa. 119-8, boa. Chame Recife em 2085, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado. Triplo 5491, solo os 26, libere na cabeceira oposta, chame solo 1219. Vai liberando força, chamada solo 5491, boa. Boa. Saída da El 320, saída da El 777. Estando na 754. Librão da Lima. Torre Salvador, Jet 6702. 6702, continue a aproximação, pista no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros. Vento é sul com 6129, web 6702. Valeu, autorização de pouso, web 6702, passando externo, está embaixo travado, visual. Sente. Zero. Well, level 050, Bianca 6320. Do 2230, cópia. Cópia. Faredo 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem da pista 10, curva direita, subida gole até a posição Eval, após em rota, controle 119.8, aciona 5434. Zero, your limit is localized. Turn right 150 and verify join the localizer. Primary, Vavianca 6320. Okay, 150 to join the localizer, Bianca 6320. Subida gole até Eval, passarei 2230, chame pronto acionamento. Ok, 17, gole Eval, chamando pronto acionamento, 2230. Escuta, boa. Bono 754, contato radar, suba ao nível 390, saída Puca. 390, a Puca, gente. Objeto está livre pouso? Web 6702 tem livre pouso, cabeceira deslocada a 1200 metros, 150 com 89. Livre pouso, objeto 6702, cabeceira deslocada a 1200 metros. 721, chame agora o centro, 1-2005, alterno 2545. 2545 é a secundária, primária? 1-2685. 685, obrigado. Avianca 6320, descend 3000 feet, can 81013. 1013, 3000 feet. Avianca 6320. Can 81012, Avianca. Can 81012, Avianca 6320. Vega 6310, turn your right, head 140, your limit radio correction. Magnetic 1070 off Zebra. Zero meia, autorizado, do inspeccionamento Champtax. It is magnetic 060 of Simbra. 060 from Simba, AV Anka 6320. Bono 777, chame Recife 288, alterno 3325. 288, alternado. 13325. 325, obrigado. Seguindo o eixo da pista 17. O eixo da pista 17 deve cruzar a cabeceira oposta. O vento é de 160 com meia dúzia a nós. Ajuste do altímetro 1012. Guardião 06. 754. Centro Recife restringe ao nível 370. 219, boa. Boa. Quero como sinal, 9754. Ciente, vai coordenar com o Recife, mas inicialmente restrito ao 370. 754. Solo, boa, web 6702, livrando a sua escuta. Jet 6702, continue o táxi via Alfa, informe antes da táxi Equilo. Alfa, reportando antes da Equilo, 6702. Bianca 620, turn left heading 080 to localizer. 080 to join the localizer, Bianca 6320. 620, traffic 11 o'clock, on final ILS, maintain 2000 feet, ground speed 200. Copia, Bianca 6320. 6320, go ahead. Report established in final ILS 6320. Roger, and request 2000. Cleared, 2000 feet now. Descend to 2000 and report on the localizer, Bianca 6320. Vou até atingir o litoral, para evitar informação de queda do tráfego na final ILS. Ao atingir o litoral, chame o controle na frequência 119.8. Sua decolagem aos 3-1, no Guardião 06. Guardião 06, prosseguirá até atingir o litoral e chamará controle. Salvador, boa tarde, 3192. Então, 3192, ciente do tráfego, cabeceira deslocado no 1200 metros. O vento é de 150 com 8 nós. Se informe com a cabeceira à vista, TAN 3192. Ciente já está avistando a meia milha do centro. Ciente, TAN 3192, tem pouso autorizado, pista no zero. Cabeceira deslocada no 1200 metros. Ciente da 1200 metros. 820. Gol no 600. Objeto 6702, ingressa táxi Equilo, táxi via pátio 3, aguardando o posicionamento no pátio 1, no 6702. Afirmativo, ingressa via aqui no pátio 3, aguardando o posicionamento do pátio 1, no 6702. Adião 06, sul mantém 500 pés, reporte visual contínuo. 06 reportará visual contínuo. Salvador, boa tarde, TAN 3566, informação Yankee, autorização Aracaju, 190. 190 Aracaju, prepare Puca até Jamo, 3566, aguardando cópia. Aguardando, obrigado. Paulo, boa noite, 06, para o táxi, ofício 0 a bordo, por 2 horas e 22 ao 0. Luiz 22 Recife, confirme o teu B? 150. 150, táxi via Índia e Alfa até a ponto de espera da Delta, no ponto de espera da Delta, torre 18, meia, bom voo, 1806. Índia Alfa, Delta, ponto de espera 18, meia, bom voo, 1806. Vou Uno 328, ingressa pátio 1, no portão 5. Para 5, 328. Para acionamento posterior, pushback, passaria 2230. Utilizar acionamento, chame pronto para o pushback, passaria 2230. Chamará para pushback 2230. Good afternoon, Salvador Tower, Avianca 6320 for runway 10. Good afternoon, Avianca 6320, continue approach runway 10, is number 24 and runway 10. Thrust field 10 displaced 1,200 meters for Avianca 6320. 6320, continue the approach and we have the displaced threshold. 924, aguarde cópia, Marcelo 350. Guardando no 924. 2230 da Passaredo para o pushback. Time aqui no Quebec Serra. Descida 2000. Autorizado, desce até 2000 pés, ajuste 10112. Aguardando o vetor para o localizador, aqui no Quebec Serra. Serra. Mantenha a posição, Web. Steve, 6702, mantenha a posição na saída do pátio 3, aguardando. Seu portão será o 04 ainda ocupado. 7, vai manter a posição aguardando, Web. No 806, mantenha a taxi Delta, mantenha a posição, aguarde. Solo 4089, está na, no portal 9, pode iniciar o pushback aguardando autorização? 3173, portão 2 autorizado, pushback acionamento, chame táxi, 3173. Autorizado, chama táxi, 3173. Azul 4089, aguarde para iniciar o pushback acionamento. Azul 4089. Sente. Solo 34889, quer ver? Solo Salvador, tá 3192, livrou na Golf. 3192, chame antes da Taxi Kilo. Chamará antes da Taxi Kilo, tá 3192. Solo 34989. Trip 5489, Vitória da Conquista, aguarde cópia da autorização. Este é 160, por gentileza. Para o táxi, passaria do 2230 POB 22, alterna Salvador com 3 horas e 20. Via Lima e Mike, na Quebec, chame a torre 186, passaria 2230. Lima e Mike, na Quebec, 186, obrigado. 3834, cópia. Sino pronto. Fortaleza 370, via Pesuru 19, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 119.8, aciona 5450, TAN 3834. 06? Guardião 06, prossiga. Guardião 06, visual com Ondina. Frequência livre para coordenação, Guardião 06, chame para regresso. 06, chamará para regresso. Confirme estimado para acionamento, 3834. Estamos aguardando a fechar o porão, mas aproximadamente 2, 3 minutos. Que é ciente, chame pronto. Obrigado. Solo Salvador, o 1924. 924, Marcial 350, aguarde cópia. Guardando. 202. Prossiga. 350 Natal, via Pesulu 10, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 119.8, aciona 5453, gol no 600. 600 Natal, 350, Pesulu no 0, Puca Zipar, 198.5453. Avianca 6320 on the ground at 38. Leave runway, then Gulf intersection, ground control 129. Point Niner. Avianca 6320, good day. Good day. Pelo Quebec Serra, nessa prova tem condições de interceptar o localizador, prosseguindo o procedimento? Eu não ativo. Está autorizado o procedimento, Kilo Quebec Sierra, reporte estabilizado, aguarde transferência de comunicações. Sierra. Subida da El, transição de Né. Controle 199, decimal 8, aciona 5442, azul 4089. Certo, autorizado, Vitória 360, upper 50, decol da 10, com curva à direita da El de Né. 198 ao controle, 5442 transponder, está pronto para o pushback acionamento no 9. Fechamento correto, portão 9 autorizado, pushback acionamento, chame táxi, azul 4089. Reportará. Good afternoon, ground, Avianca 6320 with you, Então 3192, ingressa taxiway Kilo, taxia via pátio 3, o 3192. Funciona Kilo, pátio 3, tá, 3192. Bianca 6320, taxi via Alpha, and call me back before taxiway Kilo. Ok, Alpha, and report back before Kilo, Bianca 6320. Livre decolagem 1-7, 170 graus, meia dúzia, nós, 2230. Livre decolagem, 2230. Voo 8-0-6, decolou os 4-0, chame controle em 119-8. 9-8. Teria como arrumar outra posição pra gente, não? Acabei de perguntar ao pessoal da Infraero e ele informou que todos os gates já estão destinados a alguma aeronave e o senhor vai prosseguir realmente para o portão 4. Até uma aeronave da TAM ali parada, tiraram a ponte, mas acho que está sem passageiro, está com escada, está com calça, não tem trator, não tem nada, a gente fica aqui, vai ficar aqui a dia eterno esperando uma ponte que está tá com um avião ali que não está nem sendo usada. Fala pra caralho. Contato visual com a cabeceira? Ainda não. Recente. Bagagem aproximado pra gente de mais aproximadamente 10 minutos. Gente, 3834. Bruno, 73, solicito táxi, 68 a bordo, alternado Galeão, 4 e 10. 68, 4 e 10, Galeão, prossegue Índia e Alfa até a Delta, na Delta Torre 18-6, bom voo, 3173. Índia e Alfa até a Delta, na Delta Torre 18-6, obrigado, boa tarde. Ground, Avianca 6320, short of Kilo. Avianca 6320, taxiway Kilo, taxi via apron number 3. Kilo, apron 3, Avianca 6320. Salvador, tá 35, para o táxi, o azul 4. Para o táxi, o azul 4089, 66 a bordo, autonomia 4 horas e 50, alternando Campinas. .089, táxi autorizado até através do portão 612, aguardando para prosseguir. 7 até 612, 4089. Tomador, teria autorização no 3566? Positivo, pronto, cópia? Pronto. 190 Aracaju, Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca até Jamo, controle 119, decimal 8, aciona 5443, o TAM 3566. Estimativa 90 autorizado, Puca Jamo, decola da pista 10 com curva à esquerda, 198 controle, 5443 eu transpondo, e a Golf 677, TAM 3566. Chamamento correto, chame pronto acionamento, 3566. Chamará. Falou, Salvador, tá 3834, puxa, bem acionamento no portão 04. Autorizado, puxa, bem acionamento, chame táxi, 3834. Autorizado, chamou para o táxi, tá 3834. Salvador, 3661, informação Yankee. 3661, Ilhéus, aguarde cópia da autorização prevista da El, Leda, após direto Ilhéus. Prosseguiu 4089. Positivo, 4089, prossegue via Juliette Alfa até a Delta, na Delta Torre 18-6, bom voo. Delta 186, obrigado, boa tarde. Final da 17, 170 graus, 8 nós, Kilo Quebec Serra. Serra. Torre, Soldier TAN 3163, pode estar pronto na Delta. X está autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceiro no zero. Autorizado, ingresso via Delta, reporte alinhado e pronto. Táxi 3834. Ok, já iniciou, chama para o táxi, 3834. Solo, Solo Júlio, voo 1394, autorização galeão 400, informação adiante. 400 galeão, aguarde cópia prevista da EL, transição Blaze, voo 1394. Decola 3, 1, 7, 3. 2685, alterna 1, 2, 5, 45. Boa tarde. Gol no 806? 2685, 1, 2, 5, 45. Perfeito, boa tarde, bom voo. Nove, dois, quatro, cópia. Um, nove, dois, quatro, cópia. Quebec Serra tem pouso livre na 17, 190 graus, meia dúzia nós, Kilo Quebec Serra. Serra. 31 73, decolado aos 46, chame controle em 119.8. 19.8, obrigado, bom trabalho, 31 73. Tudo bem. Boa tarde, bom dia, TAN 3173, decola no perfil da DAEL. Boa tarde, 3173, contato radar vigilância, sub mantém nível 300. Vá para o 300, TAN 3173, pode voar direto DAEL ou de NER? Alinhar e decolar da pista 10, 180 graus, 6129, 4089. 7, livre decolagem da 10, deslocada 4089. Quatro, 3834, táxi 50 a bordo, 4:10, Teresina. Solo Salvador. 3834, livre táxi via Índia e Alfa até a Delta, na Delta Torre 186, bom voo, 3834. Alfa Delta, ponte espera lá, cabeceira deslocada, 18. 186, bom voo. 186, obrigado, senhor. O Gol 1924, gate 08, solicita pushback e acionamento. Recente, mantenha a posição aguardando pushback e acionamento e cópia, 1924. Mantendo, 1924. 6702, ingresso ao portão 4. Ingresso ao portão 4, 6702. 3192 vai prosseguir para o portão 2, TAN 3192. Portão 2, TAN 3192. Bianca 6320, taxi to gate number 9. Gate 9, Bianca 6320, thank you, sir. 5. Controle em 119.8, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, 19.8, controle. Cara. T325 para passarindo, boa viagem. T325, obrigado, valeu. Boa tarde, controle azul 4089. Azul 489, contato radar, está restrito a sua velocidade a 230 nós até a liberação, ou passar uma centena. Submantenha 360 na saída da EL. 0, restrição 239 até 1 centena, azul 4089. Amo. 198, controle transponder 5452, voo 1924. Cruzamento correto, portão 8, aguarda tráfego da Avianca ingressar na área, no portão 9, passar sua retaguarda, após o tráfego autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, 924. Após o tráfego da Avianca, que prossegue ao 9, autorizado ao 924, reportar ataque. 489, cópia. Para pushback, acionamento, o TAM 3566, gate 1. Portão 1, tráfego da companhia vai ingressar no portão 2, à sua esquerda, após inicia o pushback, acionamento, chama táxi, 3566. Afirmativa, após o tráfego da companhia, inicia 3566. Equipe 5489, pronto para cópia. Afirmativo, na escuta. Equipe 5489, conquista 160, decola da 10, curva direita, subida gole até Val, após direto. Controle 119.8, aciona 5466, trip 5489. Aprovado 160, curva direita na gole, após transição Eval e 5466 no transporte, 198 o controle, é isso? Positivo, 198, 5466 confirma o transponder, chame pronto para acionamento, trip 5489. 489. Fala Salvador, voo no 333, transição 360 São Paulo. 360 São Paulo, aguarde cópia prevista agora e transição Gonzalo, 333. Center. Volta para cópia. Número 3 para cópia, aguarde minuto, total 9886. Aguarde. 3661 no cópia. Prossiga. 3661, TAM Ilhéus 220 autorizado, decola no zero, curva direita, subida da El até Leda, pós direto Ilhéus, controle 119.8, aciona 5457. TAM 3661, autorizado Ilhéus 220, decola da 10, curva direita da El Leda, pós voa DCT Ilhéus, controle 119.8, transponder 5457. Correto, chame pronto no 11 para o pushback acionamento, 3661. Chamaral da 3661. Chegada Bonf para 2000 com 1012. Bonf 2000, 1012, 3196. Poderia confirmar extensão disponível de pista para Monza? Ó, restrito os primeiros 1200 metros. Sim, hein? Então, obrigado. 55, gol no 394. Portão 10, chame pronto acionamento e pushback, 1394. Para o pushback no 6612, o gol 1600. Acionamento na posição, aguarde pushback, no 600. E aguardando o push, 600. Cópia. 9886, Floripa 380, Peruísque 50, é aerovia inicial, decola da 10, curva direita, subida da El, transição de Né, controle 119.8, aciona 5472, total 9886. Afirmativo 380 para Florianópolis, pela Peruísque 50 inicialmente, curva deles após, decola da 10, da El, de Ná, 5-4-2-8-6-9-8 na saída. Afirmativo, 370 na saída, tá 3834. Após 3-2000, com a possibilidade de voar a posição Momo? E após 2000, rumo de Momo, navegação própria. 2000, rumo de Momo, navegação própria, 3834. 489 passa nível 110, contato Recife em 1288, alterna 133.25, boa tarde, Azul. 288-3325, obrigado, até a volta, senhor.